Três reis quando souber

Que todos tenham um santo e um feliz Natal, com a presença de Cristo em vosso coração e permaneça aí por todos os dias da sua vida. Feliz Natal! Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.